Já não sei fazer isto. Espera, deixa-me pensar como é que é. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11 de setembro de. Hoje é dia 11 de outubro de 2017. Vá outra vez! Hoje é dia 11 de outubro de 2017 e este é o episódio 8 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal. O meu nome é Diogo Constantino. E o meu é Tiago Rondo. Ora, vamos começar aqui com uma pequena correção. Num episódio anterior, penso que no episódio 6, ou no episódio 5, já não sei. Foi no 6, referi... tenho ideia que foi no 6. Ok, eu referi que preço do livro do Nathan Hayes de introdução a Ubuntu para principiantes custava $5. De facto, há uma parte dele que custa $5, que é a parte edição digital, mas para comprarem a edição digital é preciso comprarem pagarem o preço também da edição em papel. Portanto, o preço total é sempre €25. Então fica feito aqui a minha correção. Olha, boa. O meu pedido de desculpa aos nossos ouvintes. Fica-te muito bem, Diogo. Mas olha, para que não fiques sozinho, também eu tenho um esclarecimento prévio antes de começar. Porque aqui há uns dias publiquei, portanto, saiu a notícia de que a Canonical ia abandonar as versões de 32 bits das imagens do Ubuntu. Certo. Foi uma notícia que eu partilhei também. E senti que, não só da minha partilha, mas também pelos títulos muito apelativos, que as pessoas estavam alarmadas com o facto de quem usa hardware mais antigo e que não suporta a arquitetura de 64 bits iam ficar sem poder usar Ubuntu daqui para a frente. Ora, esclarecimento, não é, portanto, a única coisa que vai deixar de existir são os ISOs, são as imagens, as imagens dos CDs de instalação, os suportes de instalação. Sim. Mas todo o software 32 bits vai continuar a existir nos repositórios, bem como vai ser possível continuar a instalar Ubuntu através de outros suportes, como por exemplo o NetInstall, os Minimals, portanto vão continuar a permitir Exato. A instalação de 32 bits. Falta ainda esclarecer, até porque isto é uma informação muito recente, falta ainda esclarecer qual vai ser a reação dos outros flavors, ou seja, o que é que vai acontecer ao Ubuntu, ao Mate, o que é que vai acontecer ao Neon, se vão também abandonar as arquiteturas de 32 bits nos suportes de instalação, volto a referir, nos suportes de instalação, ou se vão continuar a mantê-los e a oferecer como alternativa. Ok, então vamos lá referir isto. Deixam de haver ISOs da DVD. Exato. Continuam a haver os ISOs do NetInstall. Exato. A 32 bits. Exatamente. A partir dos quais eu posso fazer a instalação total do Ubuntu Desktop. Perfeitamente. É isso mesmo. É isto. É okay. Exatamente isso. E todo o resto de software em todos os repositórios continua a existir e a ser em 32 bits. Sim, até porque as pessoas que não têm noção disso, mas há uma série de software que só corre com as bibliotecas de 32 bits. Portanto, era muito complicado abandonar de todo o software de 32 bits. Por exemplo, o Wine. Wine, o TeamViewer, se não me engano. Portanto, foram referidos vários exemplos. O Wine era logo o primeiro, mas existem mais. O Wine lembra-me logo porque é uma API de 32 bits. Exatamente. Ok. E o que é que achas? Achas que os outros flavors vão também adotar o mesmo caminho? Epá, há aqui duas formas de pensar no assunto. Uma é que, de facto, já pouca gente utiliza versões de 32 bits. Já tem hardware de 32 bits e já usa pouco. Aliás, foi uma das razões que fez abandonar é que não havia ninguém a testar as imagens de 32 bits. Ou pouca gente, pelo menos. Ou pouca gente, é isso. O ninguém é sempre complicado de usar. Mas, portanto, por uma perspectiva de optimização de recursos, eu acho que é, e se calhar ganhamos quase todos com isso, se abandonar as imagens de 32 bits. Por outro lado, eu de vez em quando também preciso de instalar um 32 bits aqui ou ali, e sentia-me de alguma forma à margem se não me fosse possível fazê-lo. Mas uma vez que eu tenha a possibilidade de instalar através de um Ubuntu Minimal, por exemplo, eu fico descansado. Portanto, e acho que é perfeitamente tolerável fazer-se a instalação via Minimal, porque acontece muito menos vezes do que acontece as instalações de 64 bits. Acredito que distribuições, que versões como a do Ubuntu, que é tendencialmente para hardware mais limitado, que seja obrigada, não é bem obrigada, mas que seja tentada a fazer um esforço e a manter as versões também de 32 bits, uma vez que é uma versão tipicamente utilizada por hardware mais antigo, mais limitado, exatamente. Ok. Foi muito comentada a apresentação, portanto, aquela apresentação final, o keynote final do Dustin Kirkland, ainda sobre a UbuCon, portanto, que foi no final, serviu para encerrar a UbuCon. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu tinha a dizer que eu acho que toda a gente devia de ouvir, o vídeo da apresentação. Ele foi gravado pelos nossos amigos alemães do Bufan. Está no site deles e no canal de YouTube. E vai estar também nas nossas notas quando nós publicarmos o link, episódio, sim. Exatamente. Sim, o link para o canal de YouTube. E eu acho que toda a gente devia de ouvir, porque ele explica como é que a Canonical incorporou as sugestões feitas pelos utilizadores para a próxima LTS. Ou seja, o que aconteceu foi que o Dustin, por curiosidade, quando estava à espera de um avião, colocou um post no Hacker News e mais alguns sites, como Slashdot, um conjunto de sites muito populares, onde há muitos utilizadores de GNU/Linux. Colocou um conjunto de questões que ele gostava, para as quais ele gostava de ter respostas dadas pelos elementos da comunidade. E quando aterrou, ao que parece, havia toneladas de respostas, umas horas depois. Correu-lhe mal, portanto. Sim. Não estava tão à espera disto. E o que acontece é que o pessoal deu imensas sugestões. A Canonical colocou uma equipa a trabalhar a processar as respostas para gerar um documento coerente, porque extrair as respostas de posts de vários sites diferentes e dar-lhe uma consistência que permita fazer uma análise de dados é algo que é mais complicado do que parece. E a partir daí eles retiraram um conjunto de sugestões. Nesse vídeo ele fala em detalhes sobre cada uma delas, e destaca, por exemplo, que um utilizador achou que o Emacs era a aplicação ideal para tudo, menos para edição, exatamente, para a qual ele preferiu o Vim, o que é óbvio, é sempre a escolha mais adequada. Ele fala quer no que toca no desktop, o que é que toca a servidor, etc. E eu acho que toda a gente devia de ouvir, e para entenderem a forma como a Canonical está a trabalhar com a comunidade. E acho que vale muito a pena. Ok. Eu confesso que tenho que fazer uma meia-culpa, porque já descarreguei, já tenho no telefone, e estou a contar vê-lo, nem que seja aos bocados, isto porque também tive uma semana muito... Aliás, há quanto tempo é que nós não gravávamos, Diogo? Há algum tempo, vamos só dizer assim, não é? Não gravávamos desde a semana seguinte à UbuCon. Exatamente, então há um mês, mais coisa menos coisa, há um mês. Está quase a fazer um mês, sim. Exatamente, portanto, foi de facto, pelo menos para mim, e acho que para ti também, portanto, mas falas tudo da tua parte, foram dias muito intensos em termos de trabalho, novos projetos a acabar que têm que ser fechados e bem fechados, mas nesta altura estou a ter um pouco mais de paz e conto... Olha, eu não. Conto ver... Eu estou. Mas pronto, conto vê-lo ainda esta semana. Portanto, já está... A parte mais difícil, que é já descarreguei o vídeo e já o tenho no meu telefone. Ok, ótimo. Ora, mas sobre o Bucon ainda, portanto, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo já passou um mês e ainda há assuntos quentes. Ora, tem sido bastante falado, tem sido um dos assuntos do momento na cena mobile. Nós aqui também já falámos sobre isso, foi falado também no mashup. Não só na cena mobile, mas também na cena da privacidade. Exatamente. Eu garanto, porque este mais à frente vou falar disso. Mas este fim de semana estive num evento relacionado com privacidade e lá também se falou sobre este assunto. Ora, nós estamos aqui a introduzir o assunto Librem 5, o telefone orientado para a privacidade e para a segurança do utilizador. Foram feitas apostas. Todas as apostas apontavam para que o crowdfunding não tivesse sucesso. E o que é preciso aqui salientar é que ainda faltam 12 dias, portanto quase 2 semanas para terminar a campanha, e o projeto não só atingiu os objetivos como eu vi há minutos os resultados e estava acima dos 107%. Portanto, a minha pergunta é pá, Diogo, então e agora? Pá, isto atingiu os objetivos? É verdade, eu não estava à espera. Eu não era tão cético como... Se calhar a meu parte era cético, no entanto. Mas estava entusiasmado, porque de facto o Librem 5 oferece um conjunto de funcionalidades, privacidade, quer a nível do hardware, quer do software, que mais nenhum iguala. E o rei do gato não se cala. Apresento-vos o Gaspar, acho eu. Não sei se é o Gaspar, se é a Becas. Ok. Mas não te desconcentres, rapaz. E então o Librem 5 tem de facto essas funcionalidades de privacidade a um nível inigualado, e de facto, sendo um sistema operativo só com software livre para telefones, eu acho que isto é sempre uma coisa em falta neste mundo. Eu acho que era algo que era vantajoso acontecer. Eu e mais alguns utilizadores dámos uns dias, vários dias, a fazer retweets. Era a pergunta que eu tinha a fazer. Tu andaste a fazer barulho no Twitter, não foi, meu malvado? Andei, sim senhor. Eu andei com mais alguns membros da comunidade. A dizer à malta da Purismo e à malta do Ubiports que criamos este telefone com o Ubuntu, com o Ubiports. E talvez em parte por causa disto, talvez em parte porque o pessoal do Ubiports também tem interesse pelo telefone. Sei que o Florian do projeto Ubiports entrou em contacto por e-mail com o Ubiports. Sei também que, ou ontem ou anteontem, já não me lembro, ainda não tinham nenhuma resposta, o que é uma pena, mas pode ser que ainda haja uma resposta e que ainda haja a oportunidade de colaborar. É isso, vamos aguardar. Eu acho que era vantajoso para todos, acho que vai ser, em par com o Fairphone, o único telefone que poderia estar em produção com o Ubuntu. E eu acho que isso era bom para todos, sendo até porque têm objetivos em comum, como ter um sistema operativo livre, baseado no Linux, e ter funcionalidades de privacidade, que isto são algumas das funcionalidades que na comunidade do Ubiports nós damos alguma importância. Exatamente. Ora, Diogo, mas ainda sobre as tuas tarefas, tu ficaste com o trabalho de casa, não foi? Do último episódio para esta parte. Não. Não fiquei com o trabalho de casa, mas foi um trabalho que eu fiz, de facto. Uma autoproposta, portanto. Fiz uma autoproposta. E a minha... Num dos primeiros episódios, se não mesmo no primeiro, nós falámos dos containers do Firefox. Sim, aliás, sim. Acho que foste tu que levantaste a questão. Fui eu, sou grande fã e utilizador dos contentores, exatamente. Ok. Essa é uma funcionalidade que esteve integrada nos nightly builds, penso, do Firefox. E agora foi disponibilizada para toda a gente como uma extensão. E então eu resolvi experimentar para ver como é que funcionava e para poder falar dela um pouco aqui também no podcast. E, de facto, estou contente. Criar e gerir tabs que estão contidas é fácil. Portanto, o que acontece é que cada tab, os contentores correspondem a tabs. Ou seja, quando criamos uma nova tab, podemos escolher qual o contentor em que nós queremos correr essa tab. E cada contentor vai-nos dar um contexto diferente. Por exemplo, podes criar um contentor para o Facebook, um contentor para o YouTube, um contentor para online banking, outro contentor para, sei lá, outra coisa qualquer. E em cada um deles não há transmissão de dados de cada de um contentor para o outro. O que aumenta a privacidade. Ok. E criar esses contentores é simples. Quando nós clicamos para em cima de um link para abrir numa nova tab, ele oferece para abrir numa tab de contentor ou na que já estamos ou noutra. Quando nós carregamos no sinal de mais na barra das tabs, se nós deixarmos o dedo alguns segundos, ele oferece a opção de abrir uma tab num contentor e disponibiliza a lista. Eu acho que funciona bem. Há uma coisa que não está a funcionar e uso muito, que é, eu uso muito o botão do meio. Sim. Para abrir uma nova tab. Exato. Em cima de um link. E aí não há nenhuma forma de abrir numa tab, num contentor diferente. Diferente, e, não, normalmente ele quando abre no mesmo contentor onde tu já estás. Exatamente. E pronto, eu gostava também de poder associar domínios a contentores. Mas isso é possível. É? É. Ok. Posso dizer que tu podes fazer, quando tu já abriste um determinado domínio, site, num contentor, se clicares em qualquer parte da janela com o botão do lado direito, podes dizer que queres abrir sempre aquele domínio naquele contentor. Ok, ou já estou a aprender mais uma coisa. Mas isto tem um preço, Diogo, que é, tu falaste aqui, portanto, eu já não é novidade, portanto, e fico contente por teres experimentado e por também teres gostado, ainda bem, mas tu falaste sempre numa questão, numa perspectiva já de utilização. Quem ficou curioso e quer experimentar, o que é que tem que fazer? É tão simples como ir às extensões do Firefox. Sim. E procurar por container, penso eu, acho que é essa. Aliás, eu neste browser não tenho aberto, portanto vou fazer esta experiência. Portanto, abrir uma janela. Já existe a extensão mesmo do container? Sim, não sim, é, sim. Não é via test pilot? Não, não, é uma extensão. Olha, então já estou também a aprender qualquer coisa, muito obrigado. Ok, ora. Eu ainda estou a usar o test pilot. Ferramentas extras, container. Pesquisar todos containers. Está a procurar. E penso que é a primeira multi-account containers? Não, deixa ver aqui. Não, ok. Boa, eu não me lembro qual é que é. Talvez seja multi-account containers. É multi-account containers, estavas certo. Certo, mas e que tu instalas neste momento, mas confirma-me, instalas diretamente, não tens nenhum test pilot a funcionar? Nada. É o browser, okay, a versão normal do browser. Eles portaram, é como os backports. Sim, sim, sim. De funcionalidades que é comum, por exemplo, no kernel e fins. Eles fizeram um backport como uma extensão. Ok. Portanto, eu quando instalei, na altura que nós falámos isto a primeira vez, ainda usava o test pilot. Dentro do test pilot tinha que ir à procura da extensão, portanto que só funcionava para developers. Há aqui outro que é o Containers on the Go, mas penso que não é. Eu experimentei também vários na altura e nenhum também cumpria, é da Mozilla. Nenhum cumpria a 100% este também é da Mozilla. Ora, mas aqui adiante, não. Deixa-me falar, porque eu também estou muito agradado com o Firefox. Então ainda não arrefeceu, ainda não acabou de aterrar em todos os computadores, o Firefox versão 56, que teve ganhos, e nós também já falámos aqui sobre ele, ganhos em termos de utilização de recursos, e já toda a gente está a falar, é no Firefox Quantum. Ora, que vem anunciado como duas vezes mais rápido e consumindo 30% menos memória. Portanto, isto são dados, lá está, isto é, parece um anúncio a detergente. Vamos ter que aguardar, não é? Portanto, que saia a versão final. O lançamento está anunciado para dia 14 de novembro, portanto, daqui a cerca de um mês, mais coisa, menos coisa, mas posso-vos dizer que já é possível testar esta versão, portanto, em versão beta ainda, okay. E que não é nada muito complicado, basta apenas adicionar o PPA da Mozilla, que tem como nome o Firefox Next, e que já tem lá dentro o Firefox Quantum, na versão beta, qualquer coisa, eu posso dizer, porque já estou a usar. Portanto, eu instalei há cerca de uma hora, e aquilo que experimentei é beta 7, 57.0 okay. B7. E estou a gostar, portanto, à primeira vista, ele demorou um bocadinho a arrancar, portanto, não sei se estava de alguma maneira a importar dados da versão anterior ou coisa que o valha, mas neste momento ele abre separadores Blazing Fast, ele abre e gere todo o conteúdo, e eu tenho, fechei alguns separadores para gravar o podcast, mas estava uhum. com, já estive aqui a carregar isto com, não chego aos teus calcanhares, Diogo, em termos de coleção de separadores, não chego aos teus calcanhares, mas abri uma quantidade enorme deles e fiquei muito, muito satisfeito, portanto, até ver, estou a gostar bastante. Ok. E no Firefox 56 se gasta a experimentar a grande funcionalidade nova anunciada, que foi os screenshots? Não. Olha, eu acabei de experimentar agora enquanto estavas a falar. E que tal? Está bastante interessante. Tu consegues selecionar elementos do DOM específicos que Sim. queres. E a partir daí, ele... Mesmo que não queiras só esse, consegues puxar os pontos de controlo e alargar o screenshot que podes fazer ou não. Está bastante interessante. E podes depois gravar para a tua máquina, podes usar várias coisas interessantes. Ok. Eu normalmente para screenshots costumo usar o Shutter, que funciona muito bem dentro e fora. Portanto, e não, confesso que não senti vontade de experimentar essa ferramenta, mas agora que falas uhum. nisso vais-me obrigar a ter que fazer pelo menos um ou dois para ver como é que funciona. Sim, está bastante interessante. E agora para um assunto um bocadinho mais sério, a União Europeia tem uma proposta para detalhar mais e melhor, em teoria, as regras de privacidade para os utilizadores da internet. Contudo, alguns deputados apoiados por alguns gigantes da internet, como o Google, Facebook, algumas empresas de telecomunicações, alguns anunciantes também, querem aproveitar a oportunidade para, em vez de melhorar os direitos dos consumidores, melhorar a sua conta bancária. E... Mas de que consumidores é que estás a falar, Diogo? De nós todos. Todos nós os que utilizamos a internet. Ok, mas em que nível é que isso pode influenciar então quem navega na internet? Bem, essencialmente há três questões em que a nossa privacidade vai ser piorada se as propostas destes deputados forem para a frente, forem aprovadas. Elas não fazem parte da proposta inicial da União Europeia, mas os deputados propuseram alterar a proposta com estas alterações. Portanto, quais são as alterações? Estas alterações passam por... bem, para já é preciso dizer que quer... uma diretiva que já existia há mais tempo e principalmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no ano que vem e que é um regulamento que protege bastante os nossos direitos. Aliás, uhum. foi claramente a maior vitória que os utilizadores e os consumidores tiveram nos últimos anos e que requer que, em termos de privacidade, seja pedido consentimento dos utilizadores, um consentimento informado dos utilizadores, só que estes deputados querem mandar esse consentimento à fava. Ou seja, eles querem que deixe de ser preciso o consentimento. Ou seja, estas empresas vão passar a poder recolher os nossos dados e nem nos pedir sequer. E que tipo de dados são esses? Olha, vão passar a poder requerer os metadados das nossas comunicações e como metadados quer dizer, por exemplo, quem fez uma chamada a quem no Skype, a que horas, de que dia e com que duração. Ok. E o que é que eles vão passar a poder fazer com isto? Eles vão passar a poder processar para os fins todos que eles quiserem, fazer todas as análises que eles quiserem e vender esta informação. Portanto, não, okay. Não fica só para eles, eles vão poder vender. E isso basicamente sem nenhuma restrição relevante. Para além disso, os operadores de telecomunicações neste momento podem ter acesso aos nossos dados de geolocalização, ou seja, a nossa posição geográfica quando nós estamos a utilizar um dispositivo móvel, como um telemóvel. Isto não é só quando estamos a fazer chamada, é sempre. Sim. Só que eles atualmente só podem utilizar isto para o fim de nos prestar o serviço. No futuro eles vão poder, sem nossa autorização, poder utilizar estes dados para outros fins. Isto se estas alterações forem para a frente. Sim, sim. E ainda há um outro ponto, que é os sites, os sites da internet vão poder analisar as nossas atividades, não só quando nós os visitamos, como quando estamos a visitar outros sites da internet e utilizamos um pedacinho do código de outro site. Isto acontece, por exemplo, quando há os botões de like, de partilha das redes sociais. Estes sites, onde estão esses botões, incluem um pedacinho de código desses sites, dessas redes sociais, e aquilo que se chama os cookies também. Isto vai permitir às redes sociais e a outras entidades seguir-nos pela internet toda e não só quando nós estamos nos sites deles, e vão poder fazer isto sem nos pedir consentimento, que é uma coisa chocante, não é? É assustador. E formas de combater isto? Olha, formas de combater isto. A Associação de Defesa dos Direitos Digitais, D3, está, ao mesmo tempo que nós estamos a conversar aqui para gravar o podcast, está a acabar de preparar uma comunicação em que vai explicar melhor, em mais detalhe, esta a nossa ameaça. E uma das formas de combater isto é divulgar esta informação, ou seja, partilhar esta página que a D3 irá publicar e que nós vamos incluir um link nas notas do episódio. E outra das formas que vai estar lá detalhada também nessa página é vamos contactar, e deveríamos todos idealmente contactar os eurodeputados portugueses, preferencialmente, que vão votar estas propostas. Podemos contactar quer pelas redes sociais, quer formalmente, também, por e-mail? Também por e-mail. Há uma associação francesa que oferece a oportunidade de fazermos chamadas gratuitas para os deputados, para os gabinetes dos deputados. Ok. E isto vai acontecer que provavelmente não vamos falar com os deputados, mas sim com um assistente que está a tratar deste assunto. E quem tiver, se for mais tímido e não quiser falar assim tanto, fala um bocadinho e rediga que depois envia um e-mail, e enviem de facto um e-mail, a explicar melhor porque é que são contra estas propostas e a recomendar aos deputados que de facto votem contra estas propostas. Ok, muito bem. Nós vamos publicar links para isto tudo, sim, certo? Sim. Para quem quiser tomar parte ativa no processo. E em relação ainda a iniciativas, existe uma outra iniciativa que já está a correr há algum tempo, sobre o Public Money e Public Code. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Portanto, é uma iniciativa chamada Public Money e Public Code, que em português quer dizer dinheiro público, código público. É uma proposta que já existe há algum tempo e que agora foi mais, digamos, formalizada e que se criou uma campanha ao seu redor. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quem propõe os defensores desta campanha querem que todo o código-fonte e todo, portanto, todo o software que é criado com dinheiros públicos, ou seja, o software que é pago pela administração pública para a sua própria utilização, quer o software que nós, o Estado, ou seja, nós também, né? que atribui a empresas para ajudas e tudo isso, que o software que é produzido com esse dinheiro também seja tornado público. Okay, a mim parece sentido. Uma proposta, sim, perfeitamente razoável e que, quer dizer, se estamos a pagar é nosso e todos devemos poder aproveitá-lo de igual forma. É uma forma também de dinamizar ainda mais a economia e de contribuirmos não só para a sociedade, para a nossa, até para sociedades noutros países. Novamente a pergunta, que é: se eu quiser tomar um papel ativo nesta campanha, o que é que eu posso, o que é que eu devo fazer? Ok, há uma campanha a decorrer no site publiccodes.eu, onde podem assinar uma petição a recomendar os governos, e isto podem ser governos centrais, municípios, governos regionais, parlamentos, etc., a adotar políticas que reflitam esta filosofia do dinheiro público, código público. Ok. Muito bem. E agora vamos para um tema mais alegre ainda. É, sim. Boas notícias, muito boas notícias. Esta parte foi um bocadinho mais institucional e mais séria, mais digamos séria. Assim. Ora, mas é importante falarmos disto de vez em quando. Exatamente. Também. Até porque faz parte da filosofia do Ubuntu. Exatamente, acho fundamental. Ora, mas ainda sobre o Ubuntu, e neste caso sobre o Ubuntu Beeport, saiu a OTA 2, que é sempre bom termos novidades do Beeport, para contrariar aquela tendência de que o Ubuntu Phone morreu e que o Beeport não vai dar em nada e que o Ubuntu Phone já devia ter desaparecido há imenso tempo. Portanto, o contrário disso é que em menos de, sei lá, 15 dias, uma semana, não sei, acho que foi toda a mesma semana, saiu a OTA 2 com novidades, algumas cosméticas, alguns bug fixes. Eu destaco aquela a sincronização de calendários por CalDAV, porque me dá imenso jeito. Destaco também a mudança dos canais de software. Tu neste momento trocas muito facilmente de uma RC para uma stable. E o contrário, exatamente. Que mais não seja, mesmo que não queiras mudar, só de saberes onde é que estás, que era às vezes era uma dúvida que as pessoas tinham. Exato. Eu lembro-me de ter essa dúvida. Exatamente, eu também cheguei a tê-la em alguns dispositivos. Neste momento tu consegues consultar em que canal estás e consegues facilmente trocar pelo outro canal e facilmente é feito o download e a aplicação da nova imagem, seja stable, seja release candidate. Ainda agarrada à OTA 2. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre a OTA. Olha, eu noto imenso mais estabilidade no dispositivo e mais rapidez no browser. Sim. Concordo contigo. Mais fluidez também quando passas de scope a scope. Também se nota ali algum ganho em termos de desempenho. E pelo menos no Fairphone 2, junto às opções da bateria, temos lá um botãozinho com uma lanterna. Flashlight. Exatamente. Eu tinha uma aplicação. Eu tinha duas. Mas pronto. Ora, sobre aplicações então, também saiu a segunda edição do Open Store, também com algumas novidades cosméticas, com algumas novidades também em termos da própria operacionalização da instalação e da atualização de aplicações. Certo. Não só a Open Store foi renovada e, na minha opinião, ficou mais agradável à vista e mais funcional, mas também isso parece que motivou alguns developers que estavam naquele limbo de não saber muito bem o que é que vão fazer, se vão parar os projetos, se vão continuar a desenvolvê-los, e empurrado ou não pela esta OTA 2 e pela esta Open Store 2, nós tivemos o aparecimento, o reaparecimento, digamos assim, do Deco na sua versão 2, ainda com muito trabalho pela frente, mas muito bem encaminhado, com funcionalidades que nós habitualmente vemos em clientes de e-mail desktop, nós conseguimos vê-lo nesta altura já no Deco, coisas como as pastas inteligentes, um inbox unificado, uma coisa que a mim me dá imenso jeito, que é mover rapidamente uma mensagem que está na caixa de entrada para uma pasta, ou seja, com dois toques de dedo. Há de ser possível fazer, eu digo há de ser possível porque quando eu clico no mover, ainda é uma das partes que não foi implementada, aparece a falta do ficheiro, mas é bom saber que saiu mais uma versão do Deco e que há trabalho pela frente, mas que está neste momento no bom caminho. E sim, e há outra funcionalidade também interessante, que é a das notificações. Sim, exatamente, eu esqueci-me dessa parte das notificações, sim, também dá muito jeito. Já saiu, houve uma altura que eu fiquei um bocado incomodado com as notificações, é o problema de usarmos software incompleto. A primeira versão que saiu do Deco 2 trazia notificações para todas as mensagens, para todas as pastas, para todas as mensagens lidas, não lidas, portanto, sempre que eu ligava o telefone, eu recebia quilos, toneladas de notificações. Felizmente eles corrigiram a situação prontamente, dois dias depois, e neste momento já só recebemos notificações do que está na caixa de entrada e por ler. No futuro espera-se que nós possamos configurar quais são as pastas que nós queremos que tenham notificações, isto para quem aplica filtros e para quem tem regras de entrada de e-mails. Olha, e quanto a protocolos, o que é que ele já suporta? Eu sei que ele suporta POP 3, não sei se já suporta IMAP. Sim, já suporta IMAP, ele já suportava antes IMAP. Ok. POP 3 e IMAP sim. Houve uma altura que eles dividiam a configuração de contas, ou seja, tu tinhas que configurar primeiro a recepção de conta, era uma conta para receber e-mail e era uma conta para enviar e-mail, mesmo que fosse na mesma conta. Sim, nunca achei muita lógica a isso, cheguei a falar com o developer sobre isso uma vez. O Dan Chapman. Exatamente. E ele disse-me que, de facto, são duas configurações diferentes, mas ninguém usa isso. Uma coisa é eu querer configurar um servidor de saída à parte. Sim. Outra coisa é eu estar a configurar uma conta única e ter que a configurar duas vezes, uma para receber e-mails e uma para os despachar, para os enviar. Mas pronto, de resto, suporta. Eu só uso, fundamentalmente, POP e MAP. IMAP, nem sequer uso POP, mas eu penso que suporta Gmail e suporta eventualmente, nem posso abrir aqui num instante. Mas... Exchange suporta, sabes? Não. Exchange será uma batalha dura, porque aquilo... Eu cheguei a falar com alguém sobre o assunto e parece que o problema do Exchange nos clientes de e-mail, o Exchange nativo ou o ActiveSync também, se quiseres fazer com mais funcionalidades, é que existe uma patente qualquer da nossa amiga Microsoft, aquela que ama o Linux, que não nos deixa, pelo menos a título gratuito, fazer essa implementação. Portanto, qualquer pessoa que implemente isso no seu software terá que deixar umas moedinhas no milheiro da Microsoft. Ok. Eu acho que vou começar a usar o Deco 2. Cuidado, porque ele ainda está bastante incompleto. E eles avisam isso mesmo quando tu instalas, portanto... Que experiência? Tiveste alguma já uma má experiência? Sim, há muita coisa que não está a funcionar ainda. Portanto, tu não consegues perdes ler, dados. Consegues, não, perder dados não, mas não consegues fazer aquilo que fazes habitualmente num cliente de e-mail ainda. Portanto, neste momento consegues ler e-mails, consegues lê-los bem, consegues eliminar e-mails, ou seja, aqueles e-mails de junk, tu consegues perfeitamente eliminá-los, mas, por exemplo, fazer um reply, se não me engano, não consegues. E logo aí tens uma barreira. Okay. Aquilo que eu te aconselho a fazer. Diz. Enviar só sem ser reply, consegues? Enviar só, não me recordo. Portanto, e não me recordo por uma razão simples. Eu neste momento estou à espera do próximo update do Deck, por isso é que ele continua instalado, mas ainda não removi a primeira versão do Deck. Portanto, uso o Deck 1 para trabalhar, quando preciso despachar ou de receber um e-mail com confiança. Abro o Deck 2 pontualmente. Quando, por exemplo, eu tenho 4 contas de e-mail e quando quero ir lá despachar a publicidade, para isso dá. Ou seja, eu abro os spams e elimino-os. Olha, E há outra funcionalidade que para mim seria espetacular, que é o suporte para GPG. Já se fala disso? Ainda não se fala? Sabes alguma coisa? Não sei de nada. E tenho em mim que haverá outras prioridades ainda antes dessa. Para mim também me dava imenso jeito. Eu uso. Uso no desktop. Uso, uso com o K9, porque me permite fazer isso. Sim. Não uso ainda com o K9 consegues usar o AGP, penso que é, para suportar isso. Exatamente, é, o que eu, é a técnica que eu uso. Quando, mas penso quando que eu usei Android era o que eu utilizava também. Exatamente. Ora, mas ainda na, no segmento do Beeport, há uma correção muito importante que eu sei que tu queres falar. Sim, há um conjunto de exploits para vários chips e sistemas operativos de Bluetooth que chamaram Blueborn. Isto afeta Windows, afeta GNU Linux, afeta Android e afetou também o Beeports. O Beeports em vários dispositivos está corrigido. Sim. Tivemos uma correção bastante rápida. Eu uso outros dispositivos e não sei se não estavam afetados em termos de software ou hardware ou as duas. Ainda não sei bem a situação. Vou tentar descobrir isto junto do pessoal do Beeports para entender exatamente qual é a situação. Mas, para tornar claro, o OnePlus One, o Fairphone 2 e há um outro dispositivo que eu não me lembro qual é que é, já têm este problema corrigido. Portanto, podem utilizar o Bluetooth à vontade nesses dispositivos. Os outros eu recomendo que o desliguem. Ok. Diz-me uma coisa, mas isso está na, já foi incluído na OTA 2? É posterior? Só está nas RCs? Não sei se está. Ok, é uma nas coisa RCs que temos de certeza, não é? Sim, nas RCs deve estar de certeza. Provavelmente na OTA 2 deve ter. Já deve faz estar. O mesmo que eu, não é? Tens tudo em RCs, portanto. Pois. sim. Tá. Isto foi por altura da OTA, portanto. Eu não sei se chegou a incluir. Chegou a tempo, não é? Sim. Ora, mas e, tu sabes de mais qualquer coisa que é aquilo que andou a ocupar o Brian Lando nos últimos dias? Já não foi nos últimos dias, já foi nas últimas semanas. É uma maneira de falar. Sim, o Brian Lando é um conhecidíssimo jornalista, defensor de software livre. Infelizmente tem um mau gosto de utilizar a SUSE e de estar na borda do OpenSUSE. Pronto, ok. Mas pronto, ninguém pode ser perfeito. E o que aconteceu foi que houve uma votação, tudo que nós já falámos aqui, no W3C para aprovar a utilização de uma coisa chamada EME. Que basicamente é suporte para DRM no HTML. Nós falamos disso aqui num episódio anterior. Muito polémico. Sim, sim. É tão polémico que a FF resolveu recorrer dessa decisão. Esse recurso foi chumbado. Infelizmente, não se sabe exatamente quem votou em que sentido. Mas sabe-se que a decisão foi de 50 e tal por cento para 40 e pouco. O que significa que não foi uma decisão unânime. Ora, o W3C tem uma prática comum, aliás, generalizada em todas as outras decisões, de fazer decisões por unanimidade. Ok. O que significa que para chumbar o recurso, pela primeira vez não foi feita uma decisão por unanimidade. O que é um pouco estranho. E que levou a FF a retirar-se do W3C. Ok. Bateu com a porta. E isto significa que a comunidade... aliás, os cidadãos em geral independentes que não trabalham, não estão ao serviço de uma grande corporação, deixaram de ter um representante direto. O mais parecido que há na W3C é a Mozilla, que certo. Também tem os seus interesses um pouco limitados, porque tem uma grande influência do Google e do Yahoo e das empresas, outras empresas da qual ela depende. E então o que aconteceu foi que o Brian Lunduk, após várias trocas de e-mails e de opiniões com o W3C, decidiu que ia tentar tornar-se um membro do W3C para representar as pessoas, os cidadãos, os utilizadores da internet, exatamente. E ele lançou uma campanha de financiamento. Ele precisava de perto de 2 mil dólares, reuniu-se 2 mil dólares, enviou o formulário e agora é um membro do W3C ao serviço dos cidadãos da internet. Maravilha. O que é uma excelente notícia, porque eu, não concordando sempre com as opiniões do Brian em respeito de muitas coisas, eu sei que ele, no entanto, é um defensor do povo. É claramente um defensor do povo e temos aqui uma pessoa que é teimosa o suficiente para mudar muita coisa no W3C, e há muita coisa no W3C que tem que ser mudada. O W3C tem sido essencial para a web e nós queremos que assim seja, mas só assim será se não tiver retido e sequestrado pelas grandes corporações. Compreendo. Vamos deixar um link para os vídeos do Brian a este respeito. Okay. Que vale a pena passarem uma vista de olhos para entenderem exatamente como é que vai funcionar agora a forma dele nos representar no W3C. Vais deixar uns vídeos porque ele tem um vlog, certo? Sim, ele tem. É mais que um vlog, é um show. É o Brian Lunduk Show. Ok, muito bem. Ora, e eu andei a passear estes Andaste dias. Andaste a passear? Fui visitar o Open Source Lisbon. Ah! Um evento. Que tal? É um evento com nome estrangeiro. Eu ainda lhe chamo evento Linux. Okay. Se bem que isso era um termo também que, de alguma maneira, pelo seu conteúdo, chegava a ser desvirtuado e algumas pessoas deixaram de fazer parte ou de aparecer ou de se inscreverem, porque aquilo já tinha pouco de Linux, segundo algumas pessoas, mas ainda continua a ser um evento de referência, digamos assim, nesta área, e que consegue trazer a Portugal pessoas muito interessantes, umas mais que outras, como em todo lado, mas que este ano conseguiu trazer cá um antigo responsável pela Free Software Foundation Europe, que é o Carsten Gerloff, não sei se conhecias. Não, esse não conheci. Ele fez uma apresentação excelente que se intitulava Os Miners versus Farmers, ou seja, que tinha que ver com a participação das pessoas no free software. Ou seja, se tu és um mineiro e estás apenas a extrair a matéria-prima, ou se és alguém que cultiva e que de facto constrói, participa e faz alguma coisa pelo free software, porque isto é uma das nossas batalhas, que é muito giro utilizar software livre, mas é interessante dares algum tipo de contribuição, umas vezes financeira, umas vezes mão de obra, umas vezes seja lá o que for. Há imensas formas de contribuir e o Carsten teve então ali durante cerca de 30 minutos a expor os seus pontos de vista e a forma que ele entende que nós podemos usar para fazer essa participação. Em casos, e porque nem tudo vive lá fora, mas alguma ideia especial que ele te tenha passado que achas que vale a pena destacar? Não, o fundamental prende-se com isso mesmo. A frase que talvez eu ouvi mais vezes ser repetida depois nos coffee breaks seguintes foi o don't be an asshole. Ele tinha uma linguagem muito... Eu identifico muito com aquele tipo de linguagem. Para quem me conhece sabe que eu também sou uma pessoa muito pragmática. E de facto é isso. Quer dizer, é preciso perceber uma série de coisas. É preciso perceber que é preciso contribuir. É preciso perceber que outros estão a contribuir, é preciso respeitar quem está a contribuir, é preciso respeitar também as opiniões dos outros. Acima de tudo é basicamente é isto, é haver algum bom senso e tentarmos na medida do possível, não estamos a exigir nada de ninguém, mas é de bom tom que toda a gente consiga, em picos, como é óbvio, umas vezes mais, umas vezes menos, mas que consigam contribuir com alguma coisa para a causa, para um produto, para um software, para um seja lá o que for, mas que consigam dar algum tipo de contributo. Portanto, essa foi a ideia-chave da apresentação dele. Ok. Ora, mas eu quero destacar também, em nível de participantes portugueses, nacionais, aquela que eu considero uma excelente apresentação do Paulo Pena, jornalista do Público, que eu gostei muito da forma como ele foi introduzido pelo... Caramba, falha-me o nome. Não é o Raul Oliveira... Ele que está sempre a fazer... Ok, ele foi introduzido. Okay. Alguém o introduziu. Alguém deu, fez uma introdução fantástica dizendo que ele não era um jornalista de copy-paste, ele não era um jornalista de clipping, ele era alguém que fazia uma coisa que está em vias de extinção que se chama jornalismo de investigação. Pronto, uma coisa que está cada vez mais a cair em desuso, infelizmente. Portanto, ele Eu trabalha... acho que os meus avós ouviram falar disso. É, não é? Mas pronto, ele trabalha para o Público, fez um estudo interessantíssimo sobre, a apresentação dele era intitulada Europe, a Digital Colony of USA, portanto, e acho que o título é bastante elucidativo e tem que ver com aqueles contratos, âncora, prisão, chamem-lhe o que quiserem, que instituições governamentais ou não fazem, mas essencialmente governamentais, fazem com, sempre com as mesmas ou com a mesma empresa, sobre produtos que podiam perfeitamente ser contratados e podiam entrar no mercado da livre concorrência e não serem adjudicados de cruz, por marca e por fabricante. Mas pronto, é interessante. Eu penso que todas as apresentações estão, algures no YouTube, se não me engano, pela SiteOne. Mas nós vamos deixar o link também do evento. Já passou, é verdade, mas conseguem consultar lá a informação e eventualmente inscreverem-se na newsletter caso tenham sentido que queriam ter participado e que não tiveram essa informação, não tiveram a oportunidade. Portanto, para se poderem inscrever na newsletter para que para o ano sejam avisados com a devida antecedência. Olha, e por falar em eventos, decorreu em Nova Iorque um evento mais específico sobre o Ubuntu. Aliás, nós anunciámo-lo, é o Exatamente. Ubuntu Rally. Foi um evento onde tiveram presentes os empregados, quase todos os empregados da Canonical, digo eu, muitos membros da comunidade também, convidados, fabricantes de hardware, como por exemplo a Dell. Tiveram também presentes criadores de software e sistemas operativos como o Ike Doherty do Solus OS, Elementary, que estão ligados, aliás, criadores do Elementary OS e que até fazem parte do Technical Board dos Snaps. A Microsoft, vê lá tu, a Microsoft é presente com a equipa de Skype e do Visual Studio. O KDE, o Fedora, CentOS, GNOME, uma série de projetos de software livre, não só, que tiveram lá presentes e que tiveram a trabalhar em conjunto com os funcionários da Canonical para melhorarem a integração dos seus produtos no Ubuntu, quer diretamente no Ubuntu mais hardcore, quer nos Snaps. Houve melhorias de suporte de hardware, houve melhorias no. Nos, digamos que no, debaixo do capô do Snaps, pá, descobriram formas de diminuir o tamanho dos Snaps, fizeram-se novos Snaps, pá, foi uma semana, acho eu, muito intensa de trabalho, onde também se fizeram decisões importantes para o futuro, como por exemplo fazer o MIR suportar o Wayland para simplificar a vida dos programadores que passam a ter que assim que lidar com uma API em vez de lidarem com um protocolo que têm que implementar e que depois não chega para as suas necessidades e que os força sempre a estendê-lo, que aliás não há uma implementação de um ambiente desktop que não tenha sido forçada a estender o Wayland. Aliás, nem o próprio Mutter cumpre exclusivamente o Wayland, também tem extensões, o K-Win também. Portanto, isto irá, em teoria, simplificar bastante a vida dos programadores. Estás a dizer que o Mir vai funcionar como um intermediário para o Wayland, é isso? Exatamente. Ok. Isto foi anunciado que pelo menos se vai trabalhar nisso. Resumindo, o utilizador não sente nada, mas os developers vão agradecer imenso. Exatamente. Até vai simplificar a vida deles e possivelmente até vai melhorar um bocadinho a estabilidade de todo o ambiente gráfico. Mas como é que está o Wayland em termos de implementação? Portanto, ele vai entrar já na 17.10, vai só para a LTS, como é que vai funcionar? Olha, o Wayland já está na 17.10, sem dúvida nenhuma. Quanto à LTS, há possibilidade de não entrar. Porque o Wayland tem alguns problemas conhecidos e outros desconhecidos. Acontece que nenhuma das distribuições que tem o Wayland, por omissão, tem a quantidade de utilizadores que tem o Ubuntu. Ok. E principalmente a quantidade de utilizadores de uma LTS do Ubuntu. Isto significa que se para entrar numa LTS do Ubuntu é preciso que isto seja mesmo estável e que funcione mesmo, ou seja, que os problemas que sejam descobertos e que vão ser descobertos de certeza e tenham possibilidade de ser corrigidos antes da 18.04 e corrigidos com confiança. Mas ora, o que é que estás a querer dizer então? Quer dizer que o Wayland vai entrar na 17.10? Sim, sem dúvida. Está na 17.10, pode é não entrar na 18.04. Pode haver uma regressão, é isso? Exatamente. Podem ter que voltar para o X caso o Wayland não esteja suficientemente estável. Ou seja, isto, aliás, na 17.10 temos duas sessões. Uma sessão, pelo menos duas sessões. Uma sessão Ubuntu, que é a sessão com o GNOME personalizado pela Canonical, com várias modificações que a nível do SysTray, barra, o tema em geral, ícones, tudo, fontes, tudo. Houve uma personalização bastante, visualmente, bastante notável, para se assemelhar um bocadinho mais à experiência que os utilizadores do Ubuntu estavam acostumados com o Unity e que aperfeiçoa, na minha opinião, significativamente a experiência de utilizar GNOME. E há uma sessão naquilo que se chama o GNOME Vanilla, que é uma experiência de GNOME puro, sem nenhuma das personalizações feitas pela Canonical. E estas duas sessões vão utilizar GNOME e vamos duas utilizar Wayland. Ok. No 18.04, vamos logo ver. Se vê, não é? O 17.10 vai funcionar como uma espécie de test drive para o Wayland, a ver se o Wayland já está pronto ou não para as massas. Isso dá razão àquelas pessoas que dizem que as versões não LTS são versões comparadas a betas, ou seja, que são versões intermédias de testes e que quem de facto quer estabilidade e não quer ter dores de cabeça só salta de LTS em LTS. Sim, e a comunicação da Canonical tem sido muito clara nos últimos tempos a esse respeito. Os funcionários da Canonical todos estão a dizer que, de facto, as 17.10 são para os amantes hardcore do Ubuntu que querem contribuir para o Ubuntu e que gostam de experimentar coisas novas. E que as LTS são para os utilizadores regulares. Ok. Eles têm sido muito claros com isso. Muito bem, vamos ficar então a aguardar. Há mais uma coisa que eu quero fazer nota, é que a Jupiter Broadcasting fez uma cobertura excepcional deste evento. Sim. O Chris, o Noah, foram os dois até Nova York, a convite da Canonical, e fizeram uma cobertura muito interessante. Vale a pena verem os vários shows da Jupiter Broadcasting que abordam este tema, e já são vários. E o vlog também do Chris, que também tem algumas coisas interessantes. Eu acho que vale muito a pena. Ok. Eu já ouvi alguns desses episódios, e de facto eles estiveram no centro de tudo. Fizeram alguns episódios em direto, fizeram algumas entrevistas que depois extraíram só as melhores partes, mas de facto sim, fizeram um trabalho invejável. Eu gostava de estar no lugar deles, não me importava nada. Sim, deve ter sido uma experiência memorável. Exatamente. Acompanhar de perto o trabalho daquela gente toda, que são pessoas também excepcionais, eu acho que é de roer de inveja. Mas pronto, foi também um investimento para eles, porque eles falaram disso num dos episódios, que de facto estão a pensar até em fazer um crowdfunding para cobrir as despesas, porque de facto estar cerca de uma semana em Nova York, chegar a Nova York, estar lá uma semana e vir embora, mesmo com gasolina barata que os americanos têm, não é assim, sim, tão baratíssima. Barato quanto isso. Sim, o Chris foi de carro, não foi de avião. Exatamente. Atravessou os Estados Unidos de Washington até Nova York. Exatamente. Ok. É extraordinário. Mas pronto. Ora, cá em Portugal, aconteceu no mês passado, finalmente, o primeiro workshop associado aos encontros da comunidade em Sintra. Estamos de parabéns. Estamos de parabéns, o primeiro. Principalmente tu. Estamos já a preparar o segundo. Estamos todos, é a comunidade. Estamos já a preparar o segundo, mas uma palavra sobre o primeiro. Portanto, ele foi de facto um balão, um tubo de ensaio para ver o que é que nós podemos fazer de melhor nas próximas, eventualmente ajustar alguns pontos. Mas posso dizer que correu bastante bem. As pessoas que estiveram, que não foram muitas, mas as pessoas que estiveram saíram satisfeitas. Ficámos logo, e é um compromisso que eu tenho também para com as pessoas que participam, é afinarmos logo qual é que é o tema, e eles sabem em primeira mão qual é que é o tema do próximo, do workshop do mês seguinte. Ok, são insiders. Exato, são insiders, exatamente, e são também, são decisores também, chegam a ser decisores, portanto, nenhum destes temas está fechado. Mas, portanto, o workshop era dedicado à instalação do Ubuntu numa unidade USB, para poderem fazer os testes à vontade, sem terem que estragar o seu sistema operativo instalado em disco rígido no seu computador. E pronto, foi uma hora bem passada, e que depois prosseguimos para o Saloon, como é habitual, numa quinta-feira do mês. Exatamente. Olha, e muito perto desses dias, acho que foi no sexta seguinte ou no sábado seguinte, o GLUA, que é o Grupo de Utilizadores de Linux da Universidade de Aveiro, realizou também um evento, em uma Linux Install Party, basicamente, em que tiveram uma enorme participação, e eu quero deixar aqui o meu kudos ao GLUA, porque estão em grande, de facto. Sim, sim, eu também soube disso, já tinha acontecido, infelizmente. Não sei se me iam deixar entrar ou se era apenas para estudantes ou... pertencentes à comunidade da Universidade de Aveiro, mas teria todo o gosto em estar presente. Tinha era que ter sabido isso com mais antecedência. Agora só soube... Aliás, com mais antecedência não, com antecedência, porque eu só soube, já tinha acontecido. Só vi as fotografias pós-evento. Mas já subscrevi, espero que o Facebook ou alguma coisa me notifique dos próximos eventos do grupo. Ok. Ora, mas uma boa notícia, excelente notícia, que também está a acontecer, que vai acontecer, aliás, aqui bem perto de mim, não de ti, na Ericeira. Certamente que algumas das pessoas que me vão seguir nas redes sociais já devem ter visto alguns links que eu partilhei durante a última semana, mas que é um projeto que se chama Uma Hub, e que um programming bootcamp com co-living e com co-working e com co-learning e com co-coding para pessoas inteligentes, sim, mas não necessariamente programadores, e que pretende capacitar pessoas, vamos esclarecer, mais mulheres que homens, porque uma das batalhas deste bootcamp é combater aquela tendência de que tecnologia e desenvolvimento é tarefa de homens. Portanto, aqui o objetivo é fazer um grupo, capacitar um grupo de 12 pessoas, Espera-se que sejam 8 mulheres e 4 homens. Esperemos que o Bloco de Esquerda ou que as capazes não digam nada contra nós, ou contra o projeto, porque o projeto de facto é um projeto muito válido. E a ideia é estar durante 12 semanas a desfrutar do espaço da Ericeira, em que parte do tempo será dedicado a adquirir competências de programação, back-end, front-end, mas depois disso será também, algum desse tempo será dedicado e será dada muita importância aos soft skills. Portanto, isto é um bootcamp virado para a capacitação de trabalhadores de equipas distribuídas, portanto, pessoas que podem estar no mundo inteiro, pessoas que não têm aquela convivência, de, seja do open space, seja da máquina do café, portanto, e algumas competências que têm que ser trabalhadas, não só no sentido da comunicação, que é uma comunicação diferente e especial, tu certamente sabes isso, eu também, mas há pessoas que não têm essa noção, bem como outras coisas, como a procura de emprego remoto, o acompanhamento, portanto, isto, o bootcamp está planeado para 12 semanas, sendo que depois há um período de um mês em que há um acompanhamento pós-bootcamp em que se ajudam as pessoas a integrar, a procurar emprego, a responder a propostas e a integrar o mercado de trabalho. Portanto, não é só formar, dar algumas horas de formação e depois vir até aí que venham os próximos. Portanto, estes bootcamps vão ter, portanto, a ideia é fazer uma sucessão deles, mas sempre com um intervalo de pelo menos um mês para que se possa fazer o acompanhamento posterior ao bootcamp. Ok, isso é ótimo. Ok? Sim. Além disso, eles, pronto, é uma sessão integrada, eu convido toda a gente a visitar o site, vamos deixar link, como é óbvio. Falei já com o cérebro desta operação, uma mulher, que se mostrou disponível, portanto, e posso já dizer que mostrou-se disponível para participar no próximo episódio do nosso podcast, dando-nos uma entrevista, que nós vamos tentar que seja mais esclarecedora ainda, porque ninguém melhor do que ela conhece o projeto. E certamente que ela terá todo o gosto em explicar tudo na primeira pessoa, tudo aquilo que irá acontecer. Ora, ela pediu-me só para fazer um pequeno aviso, é que vão existir duas bolsas, portanto, dessas 12 pessoas, vão existir duas bolsas que vão ser atribuídas a organizações que trabalham com mulheres na tecnologia. Portanto, isto ainda está um bocado envolto em algum secretismo, mas pronto, fiquem já com essa ideia. Não é um evento só para mulheres, é um evento para ter uma maioria, uma presença maioritariamente feminina, mas não é só para mulheres. Portanto, eu já tive já uma pessoa do sexo masculino que se mostrou interessada e que já me fez algumas perguntas também sobre os links que eu partilhei, mas esperem pelo próximo. Esperamos que o próximo episódio não seja daqui a 3 meses. Não vai ser, de certeza. E vamos ter novidades frescas e na primeira pessoa pela voz da Helena. Posso já dizer que é a Helena que está à frente do projeto. Ok. Eu tenho umas questões ainda. A primeira é, o que é que é o co-living? A ideia é partilharem um espaço onde estão. Portanto, esta primeira edição não terá a parte de co-living. Portanto, cada um terá que arranjar o seu próprio alojamento, mas a ideia depois é ter mesmo uma casa, um espaço onde estarão as 12 pessoas e onde estarão de manhã à noite. Portanto, será comer, beber, dormir, respirar, programming e todos os skills associados ao trabalho remoto. Ok. Outra questão é, que tecnologias é que vão ser utilizadas? Se já sabes? Aquilo que me disseram foi que em back-end será usado PHP. Em front-end provavelmente terá que ser pelo menos HTML, CSS e também PHP, como será óbvio. Mas depois serão também usados uma série de outras ferramentas que ajudarão depois na tarefa. Mais pormenores não tenho ainda, mas certamente depois durante a semana. Quer dizer, podemos até abrir também se calhar às pessoas que nos ouvem, se tiverem também dúvidas, que nos enviem essas perguntas e nós teremos todo o gosto em endereçar. Portanto, enviem-nos um e-mail ou contactem-nos, Twitter, Telegram, seja lá, nós somos fáceis de apanhar. Sim. O e-mail é o podcast@ubuntu-pt.org. Exatamente. No Telegram facilmente entram em contacto connosco. Exatamente. tenham certeza é que a gente está a ouvir naquele momento. Também temos o Reddit, em que vamos poder deixar lá vocês podem deixar comentários e questões, em que podem portanto, as questões que querem ver respondidas. E sim, no Twitter, tweetem para a gente qualquer coisa e nós tomaremos nota e procuraremos responder, aliás, fazer anotar as perguntas e obter as respostas. Exatamente. Mas tinhas mais perguntas ou ficaste esclarecido? Não, eram estas, para já são estas. Agora estou curioso de saber qual vai ser a participação e espero que hajam bastantes mulheres a querer participar. Eu tenho estado a acompanhar o processo, até porque já conheci a Helena, portanto não a conheci agora, e posso dizer que já há bastantes mulheres interessadas, sim. Ok, portanto, e espero que também consigas recrutar algumas delas para a comunidade Ubuntu, que também precisa de uma maior diversidade, apesar de já ter algumas mulheres. Sim, provavelmente poderemos até fazer alguma dinâmica e eventualmente alguma atividade durante o bootcamp, portanto isso já foi também conversado. Ok. Ótimo. E mais não posso dizer. Ok. Ok. Ok. Ora, para fechar, eu acho que é para fechar, acho que não temos muito mais para dizer. Para a semana vai não, acontecer... Não, até porque o episódio já vai longo. Já vai longo, vai longo. Eu não sei quanto tempo, mas nem quero olhar. Não quero olhar. Mas pronto, para a semana vamos ter então, no dia 19, vai sair a versão 17.10 final do Artful Arder Arker. Como é habitual, nós assinalamos sempre no dia da saída, que é sempre uma quinta-feira, curiosamente, assinalamos sempre no Saloon, e portanto vamos ter encontro no Saloon, como é habitual. É um encontro com um gostinho especial, porque no mês passado pegámos no calendário, começámos a contar e chegámos à conclusão que para a semana, ou seja, este mês de outubro, os encontros dos alunos fazem chegam a assinalar o seu quarto aniversário. Há 4 anos que há encontros no Saloon. São encontros participados pelos chamados utilizadores regulares, portanto, as pessoas que vão praticamente todos os meses. Há aqueles mais pontuais que só aparecem aqui ou ali. E o desafio que nós deixámos e que foi decidido, como não podia deixar de ser à mesa do Saloon, era que todas as pessoas que tivessem ido pelo menos uma vez ao Saloon durante estes 4 anos, que aparecessem para a semana. Portanto, este é o desafio. Infelizmente, há uma pessoa que eu te garanto que não vai aparecer, que sou eu. Eu ia por acaso dizer-te se não querias meter 2 dias de férias e se não querias, mas pronto, já percebi que não. Mas pronto, haverá certamente alguém a representar-te, eu espero isso. Espero que sim. Eu vou nomear um representante. Acho que fazes muito bem, porque um dos desafios que nós queremos lançar também a todas as pessoas que já lá estiveram e que vão aparecer na próxima quinta-feira é que levem alguém que nunca tenha ido, portanto que se façam acompanhar de alguém que nunca tenha ido ao encontro, ok? Seja utilizador ou não de Ubuntu, mas que sim, isso não interessa. A condição é que nunca tenha estado no evento. Não se acanhem só porque não têm companhia, se não conseguirem ninguém, apareçam na mesma, como é óbvio. Sim, claro. Pessoas que estão a ouvir isto ou que vão saber por outras vias e que queiram aparecer pela primeira vez, também serão bem-vindas, como é óbvio. Claro. Olha, e se forem imigrantes na Bélgica, no dia, mesmo dia, no dia 19, num bar extremamente conhecido de Bruxelas, que é o Monk, que é perto da Praça de Sainte-Catherine, vai realizar-se também uma Ubuntu Release Party, que podem vir e participem. Vão encontrar-me facilmente lá no Monk, porque eu vou estar facilmente identificável. Esta será a parte importante da próxima quinta-feira, mas... entretanto, como não podia deixar de ser, um quarto aniversário vai ter surpresas, como é óbvio. Portanto, apareçam, porque vai haver surpresas para todos os presentes, sem exceção. Portanto, apareçam, nem que seja pelas surpresas. Ok? Sim. Agora, ainda colando com o assunto lá de trás dos workshops, vai acontecer então a segunda edição dos workshops da comunidade. Vai ser no mesmo sítio, vai ser na... Eu não tenho morada aqui, mas depois vai aparecer certamente em link. Vai ser às 6:30, como foi o outro, acho que é uma hora boa, das 6:30 às 7:30, depois estamos um bocadinho para fazer a descompressão, até porque é muito intenso o workshop, habitualmente, a fazer alongamentos, e depois seguimos para o Saloon. Posso já avançar a ti e a todos os que ouvirem este podcast que para a semana o workshop vai ser sobre Nextcloud. Instala e controla a tua própria nuvem. Portanto, vamos pensar num Nextcloud que pode ser instalado num pequeno Raspberry Pi e que tu podes ligar ao teu router do teu operador e passar a usá-lo e esquecer os Dropbox da vida e todos os associados a eles que querem e que fazem tudo por tudo para ficar com os nossos dados. E pronto, e é só. Eu não tenho mais nada para dizer, portanto, se calhar fechávamos por aqui. Exato. Eu tenho para dizer que espero que gostem deste episódio e que nos ouçam nos próximos. Exatamente. Subscrevam o podcast. Muito importante. Exatamente. Façam likes. Já temos... Gostem e subscrevam. Exatamente. Andámos caladinhos, não ligámos os microfones, mas desde o último episódio que temos uma página no Facebook, uma área, não sei como é que se chama, no Reddit. É um subreddit. Estamos presentes no SoundCloud, no Mixcloud, no Internet Archive, em muitos mais sítios. Em todos os sítios vão aparecer nos links da descrição do episódio. Sim. Exatamente. Juntem-se a nós e interajam connosco nesses locais. Porque que é isso que nós queremos, é interagir com a comunidade. Ah, e no YouTube também, lembrei-me agora, estamos no YouTube. Sim, sim, sim, sim, já tinha dito. Tem que subscrever o nosso canal do YouTube, estamos a precisar de subscritores no YouTube. Nós temos, de facto, alguns benefícios com isso, e não é monetários. Exatamente. É, por exemplo, termos um endereço fácil de decorar. Uma personalização, exatamente. Mas pronto, lá chegaremos, lá chegaremos. Portanto, okay? Gostem e partilhem com os vossos amigos. Diogo, vamos acabar isto ou quê? Vamos sim. Então, até à próxima. Então, pronto. Até à próxima.